suplência. Chamei pra conversar, ela disse que não dá. Infelizmente tudo acabou. Me olhando ela falou: segue a sua vida, não dá mais. Segue a sua vida, já teve a despedida. Uma em frente você tem que me esquecer. Segue a sua vida, já teve a despedida. Uma em frente você tem que me esquecer. Ilusão, o coração Chamei pra conversar, ela disse que não dá. Infelizmente tudo acabou. Me olhando ela falou: segue a sua vida, não dá mais. Segue a sua vida, já teve a despedida. Em frente você tem que me esquecer. Segue a sua vida, já teve a despedida. Vai em frente você tem que me esquecer. Ilusão, o coração tá te enganando aí, parceiro, outra vez. Segue a sua vida, já teve a despedida. Vai em frente, você tem que me esquecer. Segue a sua vida, já teve a despedida. Vai em frente, você tem que me esquecer. Ilusão.